ZYD 288 99,5 Liberal FM Digital. O endereço da música e da informação 99,5 Ligue 3881-1204 Liberal FM Digital. Rua da Matriz, número 50, Centro, Ipubi, Pernambuco. Começa agora o programa de forró mais animado da região. Forró Liberal. Forró da